Neiristo. Olá, boas, estamos de volta com o programa Lixeirinho aqui na Rádio Unifran FM 101.3. Eu sou o Tuizo. Eu sou a voz. A voz que te encanta as noites de quarta-feira e as tardes de domingo. Só lembrando que no primeiro bloco a gente ouviu o Jair Naves e ainda tá de pé a promoção aqui. Eu tô sorteando um disco do Ludovic autografado. E quem quiser concorrer a esse prêmio é só me adicionar no Facebook. Meu nome é Tuizo, é T-U-I-Z-O. E relembrando os velhos tempos, né? Como a gente está no segundo bloco, a gente chegou à hora do Notícias do Mundo da Música. E as únicas notícias que rolaram nesses últimos dias são os nomes pro Rock in Rio 2013, que ainda não fechou o line-up, mas vai rolar Alice Cooper e Muse também. Provavelmente vai rolar outra banda de rock, mas ainda não tem nem especulações, assim. Eu tava lendo uma coisa bizarra, que vão lançar um aplicativo com cartas do John Lennon. Eu não entendi muito bem se é cartas pra amigos. Nossa. Cartas respondendo fãs. Cartas, enfim. Mas o aplicativo é exclusivamente pra quem tem o iPhone da Apple, né? Uhum. Então é bem limitado, assim. Certo. Trent Reznor tá gravando junto com o... tá compondo junto com o Josh Homme, do Queens of the Stone Age. Deve rolar alguma coisa de ambos os dois juntos no disco que o Queens of the Stone Age tá gravando. Ele também declarou algumas coisas, assim, que o... como é o nome da banda? Nine Inch Nails. Vai sair em turnê em 2013. E que ele tem alguns projetos paralelos. Paralelepípedos. Por que você tá rindo? Não, por causa do Nine Inch Nails. Eu falei errado. Nine Inch Nails. É. E é só isso. Infelizmente não tem muita coisa, assim. Tá decadente o mundo da música. Pois é. Ok, então fechamos essa edição do Notícias do Mundo da Música da semana. O lance do Rock in Rio é foda, né? A gente tava conversando sobre esses dias. Os festivais vendem mais a marca do que as atrações, assim. Tá vendendo a marca, assim, porque você, tipo, sai os ingressos antecipados e tal, e já tem procura esgotando os ingressos, sendo que ainda não saiu nem... Não tinha saído nem o line-up completo ainda. Ainda não tem o line-up completo de 2013, né? Entendi. Então é meio que aquela galera, né, que aí no Rock in Rio, em foda-se ver o quê, assim. Eu não sei se isso sempre rolou em festivais, assim. Acho que sim, viu? Em cima do festival, em cima do que, deve ser. Que vai, né, no festival. Uhum. Só que, assim, não é, né, aquele papo hipócrita de... que Rock in Rio virou uma merda porque vem coisas que não é rock, etc, porque, tipo, tem axé, tem outras mas coisas. Sempre foi assim também. O Ivan Lins tocou no Ivan, no Ivan Rock de 80 e sei lá quantas. Mas muita gente fala isso, né? Rock in Rio é uma merda, tem rock, né? Não sei o quê. De fato, se for ver, assim, as bandas de rock que vão no Rock in Rio nem são as grandes bandas de rock, assim. É. São as coisas que já não tem mais tanta relevância musical, que as pessoas não estão ouvindo muito mais. Uhum. Pô, tem um monte de velho do rock aí cantando até hoje, né? Tem. John Lennon. O John Lennon. Mick Jagger. John Lennon tá cantando, bicho. Tá lá no inferno. Ah, ele morreu. Esqueci. Paul McCartney, né? Roger Waters. Bob Dylan. Quem achava eles ruins continuou achando. Prince. E quem achava bom continuou achando. George Michael. É. Elton John. É, vamos ouvir aqui pra descontrair, porque nesse programa a gente também ouve músicas. Agora eu separei uma banda que eu gosto muito aqui. chamada Vans Deferens Organization. É, o nome da faixa é Quicksand. E depois, se der tempo, a gente ouve a faixa Afterzone, do grupo When. Sonzeiras extravagantes que você só ouve aqui no programa Lixeirinha. Coisas raríssimas, inéditas, que vocês ouvem em primeiríssima mão aqui. Ok? E é isso. Então, primeiro Vans Deferens Organization e depois When. E logo mais a gente volta para fechar o programa com o terceiro bloco. Não saia daí.